Fafari Supermercados apresenta 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras, de 6 a 9 de julho. O melhor do rodeio profissional em touros e os melhores shows. Dia 6, sexta-feira, Maiara e Maraíza. Sábado, Jads e Jadson. No domingo, show em dose dupla, Pedro, Paulo e Alex. E DJ Kevin. Na segunda, entrada R$2 em prol ao Fundo Social. Final do grande rodeio e show de encerramento com Gustavo Mioto. Prova dos três tambores, bailão e boate todas as noites. Praça de alimentação 100% coberta. Espaço Arena Prêmio com Open Bar. Cerveja oficial da festa Império. Ingressos antecipados em Rio das Pedras, Supermercados de Favari, Agropet Paris e SOS Celulares. Em Piracicaba, Rancho Country, Toro Sushi, Agropecuária Silvestre e Selaria Barrichello. Em Saltinho, Chiquito Agroveterinária. Em Capivari, Agrocap. E em São Pedro, Colchões Ortobon. Organização, Companhia RR de Rodeio e Clube dos Cavaleiros, de 6 a 9 de julho, 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras. A locução é minha, Nivaldo Texano. A gente se encontra lá. Se encontra lá. Hoje não tem Copa do Mundo, mas tem muito assunto pra gente falar. Só quero passar pra você, nosso ouvinte, que a Rio Vox FM estará na 23ª Festa do Peão de Boiadeiro da cidade de Rio das Pedras. A Rádio Rodeio será por nossa conta ali na Praça de Alimentação. Então, você que quer dar um alô pro seu locutor favorito, estaremos lá, eu, Jacaré, a Andressa, quem gostava do Alma Sertaneja, Andressa vai estar lá também pra dar o seu alô. Osmair do Arena Rodeio, o João também vai estar lá. Então, todo mundo da Rio Vox FM estará lá no, na 23ª Festa do Peão de Boiadeiro da cidade de Rio das Pedras. Com certeza vai ser uma festa muito bonita e a Rio Vox FM não poderia ficar de fora. Mas enfim, vamos falar de futebol aqui no nosso programa de hoje, porque temos a rodada definitiva, a rodada derradeira do Campeonato Paulista da Segunda Divisão da Bezinha. Última rodada que define então todos os classificados. Vamos passar toda a situação para você de cada grupo. A 14ª rodada, todos os jogos no domingo. Domingo, dia 8/7, às 10 da manhã. Todos os jogos no mesmo horário. Então vamos lá. Ó, grupo 1. Vamos passar primeiro a situação do grupo e depois os jogos. O primeiro lugar é o Talentos 10. Está classificado já a equipe de Bauru, que joga em Marília, vai entender, né? O segundo é o Santa Cruzense, que ainda pode ficar de fora, mas a situação é bem confortável, porque pega o Lanterna na última rodada. Oswaldo Cruz é o terceiro com 21 e o Vossen, o quarto, com 21 também. Esses dois times brigam por essa terceira vaga. Somente os três primeiros de cada chave se classificam e o melhor quarto colocado também. Então, dependendo do que acontecer, por exemplo, se o Vossen bateu Andradina, subir a 24 pontos e se der tudo errado para os outros times, é capaz de classificar com a quarta vaga. Então, jogos dessa 14ª rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão do Grupo 1. O Tupã enfrenta o Talentos 10 dentro de casa, no Alonso Carvalho Braga. Temos Grêmio Prudente e Santa Cruzense, valendo vaga para a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo. Tem também o Vossen pegando o Andradina, outro jogo que vale vaga. E Oswaldo Cruz e Assisense também se enfrentam no Breno Ribeiro Duval, também valendo vaga para a equipe de Oswaldo Cruz. O grupo 2 tem a Inter de Bebedouro classificada, tem o Bandeirante de Birigui classificado e o América muito bem encaminhado. Não, o América também está classificado. Está tudo definido nesse grupo aqui, então. Inter de Bebedouro com 28, o Bandeirante com 25, o América com 20, o José Bonifácio é o quarto com 17. Não se classifica mais como o melhor quarto colocado. Então, como está tudo definido, só vale a primeira posição do grupo. O Inter de Bebedouro pega o América lá no Benedito Teixeira, lá o Teixeirão em São José do Rio Preto. Tem também a equipe do Taquaritinga enfrentando o Catanduva, o Catanduvense pega o Fernandópolis e José Bonifácio pega o Bandeirante de Birigui. Esse grupo 2 está completamente encerrado, todos estão já, a tabela de classificação já está definida, quem passou, já passou, quem não passou, não passa mais. Vamos lá, grupo 3 tem o Comercial de Ribeirão Preto classificado com 31 pontos, se eu não me engano, até a melhor campanha do campeonato até agora, o time está invicto. A Francana tem a segunda posição com 27, também está classificada. Agora, a briga pela terceira vaga está entre Itapirense e Inter, e Independente de Limeira, perdão. Então, a Itapirense tem 25 pontos, o Independente tem 22 pontos. O que acontece? Francana pega Itapirense. Se a Itapirense perder e o Independente vencer o Jaguariúna dentro de casa, é bem provável que isso aconteça, o Independente passa. Então, a Itapirense precisa vencer o classificado Francana fora de casa. O Independente pega o Jaguariúna dentro dos seus domínios e se classifica com a vitória combinada com a derrota da Itapirense. E o Comercial de Ribeirão Preto pega o São Carlense, né? Duelo entre o primeiro e o último colocado. E o 15 de Jaú pega o Brasilis lá no Zezinho Magalhães, em Jaú. 15 vai ficar mais um ano na quarta divisão do futebol paulista. O grupo 4 tem os seguintes, a seguinte classificação, né? O primeiro lugar é o Guarulhos, já classificado com 29 pontos. O segundo é o São José. São José tem 27. Na terceira posição está o Flamengo de Guarulhos. E o quarto é o Paulista de Jundiaí, com 24. Se o Paulista vencer, ele passa com a quarta campanha, com a quarta melhor campanha, já que tem 24 pontos. O segundo é o El Sport. Então, o Paulista, para passar, só depende dele. E pega o Atlético de Mogi das Cruzes, né? O Atlético de Mogi, que é o lanterna e pior time da competição. Então, Paulista e Atlético de Mogi se enfrentam no Jaime Sintra, valendo essa quarta vaga. E, quem sabe, a terceira, já que o Flamengo de Guarulhos e o São José se enfrentam no Ninho do Corvo. Então, se o São José roubar o pontinho aí, é capaz do Flamengo, do Paulista, até passar com a terceira melhor campanha, né? União de Mogi das Cruzes pega o Amparo, jogo que não vale nada. E Guarulhos Juseense também não vale nada, já que o Guarulhos também já está garantido na próxima fase. E o grupo 5 tem aí o Primavera de Indaiatuba classificado com 27 pontos. O Itararé também classificado com 27. E Mauá e Elo Sport brigam pela terceira vaga, né? E o Elo Sport, dependendo do que acontecer com o Paulista de Jundiaí, até passa. Por quê? Porque o Elo Sport não joga. O Elo Sport receberia o AD Guarujá, né? Associação Desportiva Guarujá, que foi eliminada da competição. Ou seja, a equipe do Elo Sport já tem 3 pontos. Então, ele já tem 26 pontos. Então, a pressão está toda para cima do Mauá, que pega o Primavera de Indaiatuba, o líder já classificado. Temos também Mauaense e a equipe do Barcelona da Capela, Itararé e Jabaquara. Então, esse grupo, a definição fica por conta de Elo Sport e Mauá. Essa é a Bezinha. Então, precisamos acompanhar esses últimos jogos, porque tá muito bacana, tá muito legal, e a segunda fase já começa logo na sequência. Na segunda fase, eu não sei o que vai acontecer, se teremos outro grupo sendo formado. Acho que pode ser, né? Pode ser sim. Outro chaveamento, né? Passando mais duas equipes. Depois a gente procura essa informação. Já que estamos falando aí da Bezinha, vamos mudar de assunto agora e vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-20, que começou ontem e a gente passa tudo o que vai acontecer nesse campeonato. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia, fatiada. Muito bem, vamos falar então do Campeonato Brasileiro Sub-20, que começou ontem com a primeira partida aí com o Corinthians enfrentando o Vasco da Gama, o jogo em São Januário, e foi 2-2. Tivemos também a Ponte Preta e a Chapecoense se enfrentando. A Chape bateu a Ponte por 3-1 lá na Arena Condá, e nas Laranjeiras tivemos o Grêmio batendo o Fluminense por 3-2, além de Internacional e Figueirense empataram em 3-3 lá em Porto Alegre, e o Flamengo bateu o Atlético do Paraná por 3-1 no Paraná. Então, vamos passar as equipes que disputam, vamos passar os grupos, né? A primeira fase são os 20 participantes que se qualificam pelo ranking da CBF. Os 20 melhores clubes no ranking da CBF jogam a competição. Então, temos 5 grupos com 5 clubes. O grupo A tem Corinthians, Vasco da Gama, Atlético de Goiás, Atlético Mineiro e Sport Clube do Recife. O grupo B tem Chapecoense, Grêmio, Palmeiras, Fluminense e Ponte Preta. O grupo C tem Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, São Paulo e Vitória. E o grupo D tem Flamengo, Figueirense, Internacional, Santos e Atlético Paranaense. Eu falei 5 grupos, não, são 4, perdão. Esses times se enfrentam em turno único. Esses 5 times se enfrentam em turno único, essa primeira rodada. E os 2 melhores classificados de cada chave passam para a segunda fase. Segunda fase em que os clubes são distribuídos em mais um grupo, né? 2 grupos com 4 equipes cada um. E aí sim, teremos pontos corridos em turno e retorno. Então, cada equipe fará aí 6 partidas nessa segunda fase. Os 2 melhores de cada grupo se classificam para a semifinal. Aí é mata-mata, amigo. Ida e volta, e o campeão recebe o título de campeão brasileiro sub-20 e garante vaga para jogar a Supercopa do Brasil sub-20 contra o São Paulo, que foi o vencedor da Copa do Brasil sub-20. Por que tem Supercopa do Brasil sub-20? Porque o vencedor desse embate confirma a vaga na Libertadores sub-20 de 2019. Se o São Paulo vencer mais uma vez, ele garante a vaga então na Libertadores sem disputar esse torneio. Temos jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje, não temos jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, falamos um pouco desse campeonato. Temos sim, olha só que burrice. Temos Curitiba e Vitória, jogo no estádio Couto Pereira, lá no Alto da Glória, em Curitiba. E no CT de Cotia, tem São Paulo e Botafogo, a estreia dessas equipes, então, no Campeonato Brasileiro Sub-20, que você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar um pouco de Copa do Mundo agora, aqui na nossa programação. Joga bola, corocondo, joga bola, jogador, joga bola, corocondo, rere, jogador, rere, corocondo, rere, jogador, rere, corocondo, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem. Quero ver você jogar, baba-ra-uma, quero ver você marcar. Baba-ra-uma, quero ver você jogar. Baba-ra-uma, quero ver você marcar. Arerê, arerê, arerê. Fazemos a melhor rádio. E temos os melhores ouvintes. Ponta de lança, africano, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Baba-ra-uma. É, falando de Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube, o Brasil já está lá em Kazan, onde será a partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a seleção da Bélgica. E o Tite não fez muito mistério, não. O time do Brasil será Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, lateral esquerdo, então, voltando ao time titular. Fernandinho no lugar do Casemiro, Paulinho, Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. É com esse time que o Brasil então enfrenta a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo nessa sexta-feira em Kazan. O Tite confirmou então a volta do lateral esquerdo do Real Madrid, recuperado de um espasmo na coluna. Tem muita gente que fala que é caganeira. Não sei se é o espasmo ou se é caganeira. Mesmo depois das ótimas atuações do Felipe Luiz contra a Sérvia e contra o México. O Tite disse o seguinte, olha só, abre aspas para o técnico da seleção brasileira. Conversei com o Marcelo e com o Felipe. O Marcelo saiu por um problema clínico e não voltou no jogo seguinte por um problema físico. Só poderia jogar de 45 a 60 minutos. O Felipe jogou muito nos dois jogos. Competem os dois, deixam a cabeça de um homem um trevo, né? E por critério, volta o Marcelo, afirmou aí o Tite, que também confirmou a entrada do Fernandinho no lugar do suspenso Casemiro. O melhor ataque da Copa do Mundo de 2018 é a Bélgica, com 12 gols, e entrou no caminho do Brasil, depois de uma vitória explosiva de virada aí sobre o Japão com gol no finalzinho. A campanha 100% de aproveitamento até agora na Rússia faz a comissão técnica do Brasil ligar o alerta. O Tite acredita num grande jogo nessa sexta-feira. Abre aspas novamente para o Tite. O poder criativo da Bélgica é muito forte. A qualidade vai ser um grande jogo. São duas equipes que primam por um futebol bonito, cada um com suas características. A Bélgica tem valores individuais e é um time muito forte. Essa é a palavra do Tite. E o rodízio de capitão segue na Copa do Mundo. Miranda será o portador da braçadeira de capitão nesse momento. Então, o Miranda será o capitão pela quinta vez na partida contra a Bélgica. Serão cinco os jogos em que ele se colocou como capitão da seleção brasileira, né? O Miranda será a segunda vez que o Miranda atua com a faixa de capitão na Copa do Mundo, já que ele foi o capitão na vitória do Brasil contra a Sérvia no terceiro jogo da fase de grupos. O defensor passa a ser quem mais vestiu a braçadeira na era Tite por 5 vezes, contra o Equador, Uruguai, Áustria, Sérvia e Bélgica, deixando o Dani Alves na segunda posição com 4 jogos. A seleção brasileira, então, continua com esse rodízio. Eu acredito que o Miranda é, sim, um dos grandes líderes da seleção brasileira, mas, para mim, eu acho que o Thiago Silva deveria ser o capitão, né, da seleção brasileira. Eu acho que por tudo que aconteceu em 2014, ele se mostrou um pouco destemperado, mas ele se recuperou totalmente e é um dos grandes zagueiros do mundo, é um dos grandes jogadores da seleção e tem o seu poder de liderança. Onde o Thiago Silva passou, ele foi capitão e eu acho que ele deveria ser o capitão dessa seleção. Eu acho que se o Brasil chegar na final e vencer a partida, quem levanta a taça é o Thiago Silva. O Miranda falou sobre marcar o Lukaku, né? E o que ele respondeu? Que a Bélgica não é só o Lukaku. Seguramente ele é um grande atacante, mas a principal maneira de parar o adversário é estar atento em todas as jogadas e aos jogadores em campos. Há vários atletas decisivos, de qualidade, habilidosos, verticais, mas o sistema do Brasil entrará muito bem preparado para neutralizar todas as armas do adversário. E a seleção brasileira defende muito bem. O Alisson sofre muito pouco lá atrás. Por quê? Porque as bolas não chegam. A defesa brasileira bloqueia os chutes ou tira a bola antes. O Miranda também falou sobre uma possível provocação do Kompany, que falou que já pensa na semifinal. O Miranda disse que sabe que todo tipo de provocação que existe é uma provocação, mas é uma maneira de esconder o medo. Acho que é uma maneira de mostrar confiança, esconder o medo. Sabemos que temos que preparar para um jogo, para jogar contra uma seleção e ainda mais contra a brasileira. Então o Kompany tem que mostrar confiança mesmo, segundo o Miranda. Então o Brasil faz o seu trabalho, o Brasil já fez o seu trabalho lá em Kazan, né? E já está definido. Esse é um treino da FIFA, né? Um treino aberto da FIFA à imprensa. Então o trabalho é feito na Arena Kazan, depois tem entrevista do treinador e do capitão da equipe. Então o protocolo foi seguido e a seleção foi recebida com uma festa gigantesca lá em Kazan, e a gente espera amanhã ter Brasil na semifinal da Copa do Mundo, e venha quem vier, vamos fazer uma boa partida contra a Bélgica, com certeza, e vamos passar de fase. Aqui é Brasil, vamos lá! Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Gol! Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Série B é o assunto agora aqui no Rio Vox Sports Clube. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Hoje, ontem, aliás, tivemos quatro jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi entre Coritiba e Paysandu. O jogo foi lá no Alto da Glória, no Couto Pereira. E a equipe do Coxa, a equipe do Eduardo Batista, venceu e venceu bem, viu? 2-0 para a equipe do Coritiba, que sobe na tabela. Estou esperando abrir aqui a página, que está difícil a internet aqui hoje. Gols do Bruno Moraes e do Guilherme Parede. O Coxa entra no G4 e o Papão faz um tempo que não ganha. Aí pênalti, até pênalti perdido para a equipe do Paysandu. Paysandu, ele está na 12ª posição, num jejum tremendo de vitórias. Caiu muito de produção a equipe paraense. Tivemos também, na ressacada, o Goiás batendo a equipe do Avaí fora de casa. Que belíssima vitória da equipe do Goiás, que se distancia agora da zona da degola, né? O Goiás agora já é o nono colocado, enfrentou e engatou uma boa sequência de vitórias aí. O Esmeraldino marcou com o Michael, um contra-ataque perfeito que matou a equipe do Avaí e perde a chance de encostar no Fortaleza. É mais uma rodada que, se o Fortaleza vencer, ele vai levar vantagem para mais de 10 pontos. Aí vai ser difícil pegar realmente a equipe de Rogério Ceni. Tivemos também o Atlético de Goiás batendo o Boa Esporte Clube dentro dos seus domínios, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, lá em Goiânia. Vamos ver quem marcou os tentos da equipe goianiense. Caramba, parece internet discada aqui, meu Deus do céu. O Bruno Santos e o Renato Kaiser fizeram os gols do Atlético de Goiás, que deslanchou no segundo tempo, bateu o Boa Esporte e colou no G4, um jogo em que a primeira etapa foi muito ruim no Estádio Olímpico. O segundo tempo, o Atlético deslanchou, vence a terceira partida seguida, e o Boa Esporte segue na lanterna, é o lugar que deve ficar até o final do campeonato. E na estreia do Marquinhos Santos, o São Bento de Sorocaba foi até a cidade de Maceió, nas Alagoas, e perdeu, com um golaço do Leilson no segundo tempo. O meio campista entrou na etapa final e fez um golaço num chutaço de fora da área, que fez a torcida do CRB pular de alegria. Estreia dos dois treinadores, né? Tanto do Doriva no lado do CRB, quanto do Marquinhos Santos pelo lado do São Bento de Sorocaba. O São Bento tá vacilando, hein? Fez uma sequência muito bonita, sem perder, ganhou até do líder do competição e agora tá tomando uma paulada de todo mundo. São Bento já tá na parte de baixo da tabela. Precisamos ganhar, hein, São Bento? Hoje temos rodada também da Série B do Campeonato Brasileiro. Temos Oeste e Guarani, o jogo na Arena Barueri, às 18 horas. Tem Brasil de Pelotas e CSA, o jogo do Bento Freitas, às 20h30. Também tem Vila Nova e Londrina, o jogo no Serra Dourada, às 20h30. E às 21h, tem Clássico Catarinense, tem Criciúma e Figueirense, o jogo do Heriberto Rilse, às 21h. No domingo, temos mais um jogo, a Ponte Preta enfrentando Fortaleza no Moisés Lucarelli, às 18h. E na terça, para finalizar a rodada, tem Sampaio Correia e Juventude, às 20h30, no estádio Castelão, lá no Maranhão. Então, esses são os jogos da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que você acompanha tudo, é óbvio, aqui no Rio Vox Esporte Clube. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. moment, one team, one you, lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at? We right here! É, muito bem, você tá ouvindo o Rio Vox Esporte Clube aqui no 107,9, da mais querida e da mais ouvida da cidade de Rio das Pedras. Muito bom ter você aqui conosco e muito bom ter você acompanhando também no nosso site. Todos os nossos programas estão disponíveis no nosso site para você acompanhar a hora que quiser e onde quiser, além do Rio Vox Esporte Clube Extra, que é o nosso podcast exclusivo para internet aí, obviamente, um podcast e ele é disponibilizado todos os dias de Copa do Mundo, tem conteúdo extra para você, você pode ouvir a hora que acabar o jogo, já pode ouvir o Rio Vox Esporte Clube Extra, que a gente analisa tudo o que aconteceu na rodada da Copa do Mundo. Amanhã tem Rio Vox Esporte Clube Extra, se Deus quiser, com a classificação brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo. Quero agradecer muito você que está nos ouvindo, que está acompanhando toda a nossa programação. Vamos falar de Copa do Nordeste, porque ontem tivemos o primeiro duelo da final da competição e com gol relâmpago, Sampaio Correia bateu Bahia e largou na frente pelo título da Lampions League. William marcou de cabeça antes do primeiro minuto de jogo e a equipe do Maranhão fica a um empate de conquistar o título inédito. E o clube baiano, ele reclama do impedimento mal marcado. Um gol antes do primeiro minuto, então, decide o confronto de ida da final da Copa do Nordeste. No Castelão, o Castelão lotado, aliás, de vermelho, verde e amarelo, a equipe do Sampaio venceu, fica um empate de conquistar o título. Os visitantes até tentaram empatar no segundo tempo, mas pararam no goleiro Andrei e na trave. O clube baiano também reclamou muito da arbitragem, que marcou impedimento em um lance que originou um gol do Vinícius. Então, o Sampaio fica muito perto de conquistar o título inédito. É óbvio que é muito difícil jogar na Arena da Fonte Nova, mas o empatinho basta. E o Sampaio pode ser o primeiro clube maranhense a conquistar um título aí estadual no Nordeste, já que Maranhão e Piauí não disputavam a Copa do Nordeste até pouco tempo atrás. Então, é a primeira final de uma equipe maranhense e pode ser o primeiro título. O título pode vir a Bolívia Querida, o clube mais tradicional do estádio do Maranhão. Próximo jogo da final será na semana que vem, é isso? A próxima final, a próxima partida da final da Copa do Nordeste. Vamos confirmar aqui para não falar besteira para você. Óbvio que falar besteira é uma das especialidades aqui do locutor. Mas enfim, vamos lá, vamos ver as tabelas aqui, vamos ver Copa do Nordeste. Vamos ver, Copa do Nordeste, a final então. O segundo jogo é no próximo sábado, já dia 7/7 na Fonte Nova. Então, sabadão tem a definição do campeão. Sábado, 7/7, Fonte Nova, 17:30. Acabou a Copa do Mundo, já vai direto lá para a Arena Fonte Nova acompanhar essa partida entre Bahia e Sampaio Correia. Sampaio, então, precisa do empate para ficar com a taça. A equipe baiana precisa da vitória de qualquer maneira. Um gol, penalidades, dois gols, o Bahia fica com a taça da Copa do Nordeste. A gente muda de assunto, vamos falar de dois amistosos que aconteceram ontem e vão vendo equipes aqui do estado de São Paulo. Stop. Push it along. get so tired choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Samina mina, sacalewa. This time for Africa. É, ontem o Timão entrou em campo, o Cruzeiro enfrentou a equipe do... O Corinthians enfrentou a equipe do Cruzeiro em um amistoso. Foi a Taça Palinha, né? O primeiro Palinha. Palinha que jogou nas duas equipes na década de 70, né? É, então, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-0 lá no Mineirão. Romero e Pedro Henrique marcam os tentos do Timão. O Mano e o Osmar Loss aproveitaram o amistoso para observar vários atletas e times são totalmente modificados para o segundo tempo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em São Paulo, aí valendo esse troféu aí, né? O Campeonato Brasileiro deu um tempo e entrou em cena a Copa do Mundo. Agora, foi a Copa que deu a pausa para aproveitar essa data sem jogos na Rússia. As equipes estão se movimentando e o Corinthians e o Cruzeiro disputaram um amistoso no Mineirão. Melhor para os paulistas que venceram por 2-0 com um gol em cada tempo. O primeiro tempo foi um jogo de pouca intensidade, né? Porque é um amistoso, ninguém vai entrar firme, ninguém vai entrar forte, porque tem Campeonato Brasileiro para ser disputado por aí ainda, né? Então, o pessoal não tem como cobrar que eles entrem realmente correndo o que não corre mesmo, correndo muito, né, num amistoso, né? O Cruzeiro até chegou primeiro no chute do Robinho, que bateu na zaga, mas foi o Corinthians que abriu o placar aos 13 minutos, uma desatenção da Raposa. O goleiro Walter bateu o tiro de meta lá na frente com muita força e pegou o Cruzeiro desorganizado na defesa. O Clayson só ajeitou pro Romero, que bateu rasteiro na saída do Fábio. Romero, aniversariante de ontem, rapaz, já fez o gol. O Cruzeiro dominou a posse de bola, mas não transformou em boas chances. O Corinthians defendeu com muita eficiência. Os mineiros foram perigosos somente com o Thiago Neves, que chutou cruzado para a defesa do Walter. Os times voltaram completamente transformados. O Cruzeiro foi para o ataque. Patrick pegou um rebote do goleiro Walter, mas a bola saiu raspando o travessão. Em seguida, Rafael Sobis fez o goleiro do Corinthians trabalhar com um chute rasteiro. Mancuejo também de cabeça ameaçou a meta paulista, mas em uma bola parada o Corinthians ampliou com Pedro Henrique completando para as redes o cruzamento de Jadson após uma falta na lateral. É, então, Corinthians venceu a volta na quarta-feira, às 20 horas, amistoso na Arena Corinthians. Então, os corintianos felizes, né, com essa vitória aí do time, jogou bem contra a equipe do Cruzeiro. O time do Osmar Loss precisa jogar bem porque não mostrou ainda a continuidade do trabalho que o Carille teve. Então, o Corinthians precisava dessa vitória. Vamos chamar o nosso apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta para falar de Palmeiras Independiente de Medellín. Fique conosco, a gente já volta. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. A Associação Aliança de Misericórdia pede doação de tampinhas de garrafas PET, frascos de shampoo, potes e tampas de sorvete e margarinas. Incentive seus familiares e amigos a estarem colaborando com essa obra que salva vidas. Contatos 19 99724-0167 e 19 97119-3440. Falar com os missionários Kelvin ou Tamara. Acesse www.misericordia.com. .com.br. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada a receber. Supermercado das Bebidas. Tudo o que você precisa para a sua festa. Varejo e atacado de todos os tipos de bebidas com a melhor qualidade e atendimento. Todas as cervejas de agudos. Entrega em domicílio. Aberto aos domingos e feriados. Avenida José Augusto da Fonseca, 1450, Bom Jesus. Telefone 19-3493-2130 ou 19-3493-6550. Supermercado das Bebidas. Epa.

E o Palmeiras dominou a partida facilmente no primeiro tempo. O Independiente apagado no ataque, o Verdão ficou com a bola e não demorou a assustar. O Johan logo aos 6 minutos carimbou o travessão. E o gol, o travessão deve estar balançando até agora, inclusive. E o gol saiu aos 17 com o Bruno Henrique pegando um rebote de falta aqui. Ele mesmo carimbou a barreira. Na etapa final, o Independiente quase empatou em um erro do estreante Nico Freire, mas na saída de bola, né? Mas é falta de ritmo, talvez, do Nico, né? O Castro, ele chutou por cima do gol. Os colombianos retribuíram o presente aos 18 minutos, onde Dudu roubou a bola, deu para o Deyverson e aproveitou, não perdeu, aumentou a partida. Então, a escalação do primeiro tempo do Palmeiras deve ser a que enfrenta o Santos no retorno do Campeonato Brasileiro, com Everton no gol, Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Johan, William e o Gustavo Scarpa. Por quê? O Jailson está suspenso, o Luan está suspenso, mas não importa, e o Dudu também está suspenso. Então, esses jogadores suspensos e que reservas jogaram, Moisés também está suspenso. E esses jogadores, então, entraram no segundo tempo. O segundo tempo jogou Everton, Mike, Antônio Carlos, Nico Freire e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Jean e Moisés, Arthur, Dudu e Deyverson. Esse foi o time. E a excursão do Palmeiras aí continua, né? O Palmeiras viaja agora para Costa Rica, onde enfrenta a Alajuelense no domingo às 14 horas pelo horário de Brasília. E o Palmeiras volta a atuar no domingo, dia 19. Aliás, é dia 19 domingo? Deixa eu confirmar para não falar besteira aqui. Dia 19 é quinta-feira, olha como falei besteira. O Verdão volta a atuar então no Pacaembu, dia 19 às 20 horas, contra o Santos Futebol Clube. Essa foi a vitória do Palmeiras, então, lá no Panamá, duas vitórias contra o Árabe Unido e também contra o Independiente de Medellín. E a gente já volta para encerrar nossa programação de hoje. Última notícia do programa de ontem, de hoje, aliás, programa de ontem. Ontem a gente falou de Cristiano Ronaldo, possivelmente está rumo à Itália. E, pelo que parece, o Cristiano Ronaldo não deve mais atuar pelo Real Madrid. O agente Jorge Mendes esteve reunido com o presidente do clube merengue, o Florentino Pérez, e se acertou que os espanhóis irão aceitar a proposta da Juventus de 100 milhões de euros, cerca de 456 milhões de reais. O jornal português Record diz que o acordo foi firmado até 2022, com salário na casa de 30 milhões anuais, cerca de 137 milhões de reais ano. A emissora italiana Sport Media 7 foi além e garantiu que o objetivo da Juventus é apresentar Cristiano Ronaldo no próximo sábado já. Os dirigentes italianos são muito confiantes que o negócio será fechado nas próximas horas e querem levar o craque até o estádio do time para festejar junto aos torcedores. Ainda de acordo com a emissora, os principais dirigentes da Juventus, entre eles o diretor esportivo Giuseppe Marotta, vão embarcar para Madrid, na capital espanhola, vão assinar o acordo com o Clube Galáctico por Cristiano Ronaldo. Na Itália, o Luciano Modi, ex-CEO da Juventus, ex-presidente da Juventus, garantiu que a negociação está fechada e conversou com pessoas importantes aí no clube. E tem muita gente já na expectativa, pessoal, já busca a camisa com o nome de Ronaldo da Juventus. Então, é isso aí, o Cristiano Ronaldo deve vestir as cores preta e branca para vestir a camisa da Juventus. E a gente encerra o nosso programa de hoje. Quero agradecer a companhia de você, nosso ouvinte. Nosso amigo Titi pediu pra gente falar de Campeonato Carioca da Segundona, mas agora não é momento de falar de Segundona de Campeonato Carioca, quando se tem Copa do Mundo e tudo isso para falar, viu, Titi? Um abraço para você. Volta logo, hein? Larga em mão de ficar aí falando dor na perna, viu? Vamos trabalhar aqui no estúdio da Rio Vox TV. Meu abraço pro Titi, um abraço pra você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco durante toda essa programação esportiva da Rio Vox FM. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta às 11 da manhã para fazer o pré-jogo do Brasil e da Bélgica, para falar também da França e do Uruguai. Copa do Mundo de volta amanhã, o Rio Vox Esporte Clube também de volta, com o professor Mauro Fernandes, tudo mais aqui na Rio Vox FM. Fique com Deus e tchau! Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, risca na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra TV e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ZYU 882. Frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.